e fazer da nossa vida um verbo. Site Melo de Brasil. Meu amor, preciso de você aqui. Cansei de estar sozinho, meu bem, sem o seu calor. Hoje alguém me falou de você,

largo.